boa noite. Aqui estamos para mais uma dupla hora de Viriato 25. Como sabem, é a nova Toca do Lobo, bem anichados na radar. Pontinha da antena 97.8 MHz. Emissão online www.radarlisboa.fm. Bem-vindos à edição sexta para sábado, a última da semana. Dim Time Radio Hour. It's nighttime in the big city. A light drizzle starts to fall. An anxious lover waits by the phone. It's Theme Time Radio Hour with your host, Bob Dylan. Howdy neighbors and hello friends. I'm so glad to see you. It's time once again for Theme Time Radio Hour. And tonight, we're going to expand our Collins Circle and talk about those folks that we remain connected to. Neighbors are defined by distance, but no distance can keep friends apart. We'll be learning all about that today as we talk about friends and neighbors here on Theme Time Radio Hour. They say that good fences make good neighbors and good friends make good music. Here's the spangled ex-butcher with a mile-high pompadour. It's Border Wagoner and his good friends, the Wagon Masters, with Howdy Neighbor Howdy. They're about to drive the wagon in the yard and turn the donkey loose. They're even going to kick the hound out of the way and watch them fighting goose. Border Wagoner. Howdy Neighbor Howdy, get out and come right in. We'll make a bowl of gravy, top your biscuits in. File a pot of coffee and bake a big fat hen. Cook enough donkey ham to feed 100 men. Drive your wagon in the yard and turn your donkey loose. Kick that old hound out of the way and watch that biting goose. Oh, howdy neighbor, howdy, come in and sit right down. Come on and get us on and here's how our things in town. We're so glad to see you. Banjo off the wall and tune it up in A. Play some good old country tune my grandpa used to play. Go and get your fiddle down, play the tune that I like so. Something about old man Clark, I think his name was Joe. As iniciais de Viriato 25 até à 1 da manhã, como é hábito por aqui, o regime é desde segunda 23, 1 da manhã, o que dá também um terço a sábado. Bob Dylan, uma embalagem notável que fizeram o favor de nos entregar do álbum Together Through Life. Começamos com uma das muitas músicas de Dim Time Radio Hour, onde Dylan dá não os primeiros, mas os muito seguintes passos na apresentação radiofónica. Tem jeito, o homem. E do álbum mesmo, Together Through Life, If You Ever Go to Houston. If you ever go to Houston, better walk right. Keep your hands in your pockets.

Dylan nas iniciais de Viriato 25. Em plena radar do álbum Together Through Life foi If You Ever Go to Houston. Retomamos entretanto a apresentação radiofónica de Dylan em Dim Time Radio Hour, sujeito ao tema Friends and Neighbors. He died at an early age, 38 years old. But if you see pictures, he looks closer to 60. A hard living man, but a great artist. If you need a friend, here are some things that make a good friend. Good friends listen to each other. Good friends help each other solve problems. Good friends are dependable. This one's very important. Good friends never borrow money. Good friends never change the channel on your radio. Good friends always tell you when you have food in your teeth. Good friends sometimes pay for dinner. And good friends sometimes let you have the last beer. And if you do all those things, maybe you'll have a friend, like Carole King sings about. Carole began playing piano at the age of 4. I've heard her play, and I believe she's been playing that long. She's quite good. In 1959, Neil Sedaka wrote a song called Oh Carole in her honor. She teamed up with Jerry Goffin, and Carole and Jerry scored their first hit with the Shirelles, Will You Love Me Tomorrow? And it just kept going from there. You know all their songs. You Make Me Feel Like a Natural Woman, Chains, I Feel the Earth Move, Locomotion, One Fine Day, Take a Giant Step. I could be here all day just saying songs Carole King wrote. I'd rather listen to her sing one. Here's Carole King. She's gonna brighten up even your darkest night. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right, close your eyes and think of me. Yes, especiais de Viriato 25. O Porter Wagoner and the Wagoners. When people can be e Carole King. Na emissão de rádio de Bob Dylan, Dim Time, Radio Hour. E também os seres do novo Dylan, Together Through Life. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, yeah, to see. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão, mais daqui a pouco, 23:30 na pontinha da antena Radar. Viriato 25 convosco até à uma da manhã. Levelers, o álbum do ano passado, Letters from the Underground. Sit down by the color well, drink the poison from the mortar shells, fired up that day. Can you saddest words. Another friend has gone from this world. Simple life you have, but the bitter truth is the good day on the death of you. And though I wish with all my soul there can be no better goal for us to share all the bitter fruits, but the good day on the death of you. Steal from this world, get another mouth. With one word here and another there, they prepared a grave for us to share. For me now I have the final proof that the good die young and death loves you. It's the good die young and death loves you. Dentro do Radar Viriato 25, a última emissão da semana, sexta para sábado, onde se escreveram The Levelers, álbum de 2008, Letters from the Underground. Se quiserem saber, os temas chamaram-se The Color of Well e Death Loves Youth. I knew that you had a Viriato 25, domínio das soltas, onde se inscreveram também Bad for Lashes com a versão do álbum para Daniel. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. No intervalo das cartas, o cego não hesitava em perguntar ao homem do baralho: como é Lisboa, Arthur? E o indiano, entrincheirado atrás do balcão, no caixote, a designar com o desprezo do dedo as gaivotas, o hidroavião a desfazer-se e os pântanos do Tejo, o indiano das gasosas, desiludido com a clientela que não lhe pagava, a lembrar-se do seu café de dois andares em Moçambiques, onde os fazendeiros lhe limpavam todas as tardes e a pronto as garrafas da loja, o indiano, inchado de desgosto, a arrastar-se no contentor como um peru de Natal, respondia: Lisboa é esta infelicidade, amigo. E pelo gesto, não era só dos clientes que o indiano falava. Era das barracas, dos caldos, das camisas nas cordas, dos cachorros vádios sempre à cata de sobras, e talvez que dele próprio também, que nos tempos de África nem um automóvel americano lhe faltava. Comprido como uma baleia, de dentes dos cromados ao léu, com os olhos dos faróis arredondados de zanga contra os embondeiros. O indiano falava das barracas, dos caldos, das camisas nas cordas, dos cachorros e dele próprio. Mas o desprezo do dedo, por acaso com um anel de prata lavrada a alumiar-lhe o gesto, fixava-se no hidroavião, que era um esqueleto morcego com a pele de lona a desfazer-se, debaixo da surpresa das gaivotas. E o homem do baralho, atrás do dedo, fixava-se no hidroavião, a olhar as asas tombadas, os flutuadores que pareciam pantufas gigantescas de caminhar sobre as marés do Tejo, fixava-se nas cadeiras sem passageiros, na hélice de moinho de poço, fixava-se no lugar do piloto, encostado ao volante. A história do hidroavião, escrito por António Lobo Antunes, ilustrado por Vitorino. Uma edição, Publicações Dom Quixote. Para trás já ficou mais uma repetição da história do hidroavião, de notar que é a primeira que acontece neste ano de 2009. Em 2008 foi pior, mas confessamos que é a emoção que nos faz voltar a ouvir estes textos. Caminho da Colher de Blues, a última da semana, daqui a uns 10 minutos mais ou menos, a Viriato 25, o vosso companhia na Radar Noite, dentro até à 1 da manhã. White Denim. me when you ask me. Drinks won't relax me. Tell me what the facts be. They be right past me. Shoot audacity as I'm in the track. Dentro do radar até à 1 da manhã, logo após deixarmos para trás mais um tirolinhas, duas para o White Dynamo, Shake, Shake, Shake e... como é que se chamava este? Mess Your Air Up. Altura para New Cuts, Ipso Facto, Circle of Filth. One, two, three, four, five. Succession is the way inside. One, Inscrições nos nossos New Cuts, Ipso Facto com Circle of Filth, também os Scum, S-C-U-M, Scum, Visions Arise. Não tarda a colher de blues. Things I've known, a familiar face or friend. Experience and companions warn me not to go. Though I'm lost, I still must cross that valley. So far below. So far below. Calvin. Calvin Russell, This Is My Life. O assunto da colher de blues e da série de 5 colheres tomadas à hora certa para que o tratamento funcione e que hoje termina. Hello. Em Viriato 25, yeah. Radar. So did you miss me? I've been gone for a long, long country mile. I just gotta say, it ain't been no holiday. I need to rest my weary head here for a while. Acquainted up in Dallas, I'll get a hotel room and get right on the phone. I've been craving me a dish of some southern fried catfish, a rack of greasy ribs to go along. Well, I sure did miss my Texas. I just love them big starless skies. Well, I sure did miss my Texas. And if you come here, you understand why. Oh, when all is said and done, I'm a Texan in my mind. And when I come back to my home down in Austin, Sixth Street's gonna be my stomping ground. I don't have to repeat the big Texas beat. It's still alive and well in old Black Cat Lounge. Texas, I just love them big starless skies. Well, I sure did miss my Texas. And if you come here, you understand why. Oh, when all is said and done, I'm a Texan. Corpus Christi and Laredo, I'll have a good time while I'm traveling on down. Well, there ain't no other place on Mother Earth's face that measures up to my Texas. Now, now, now, I sure did miss my Texas. I just love her big starry skies. Well, I sure did miss my Texas. And if you come here, you understand why. Oh, when all is said and done, I'm always Texan in my mind. Feriado 25 noite dentro na radar, o final da série do Colher de Blues, entregues a Calvin Russell, This Is My Life. Até à meia-noite. À boleia com Johnny Lewis e Elvis Costello. Carpet Baggers. They come to town.

As gentle tides go rolling by along the salt sea strand, the colors blend and roll as one together in the sand, and often do the winds entwine, do send the distant call, the quiet joys of brotherhood, and love is Lord of all. The oak and weed together rise along the common ground, the mare and stallion, light and dark, have thunder in their sound. The rainbow song na hora complementar da edição sexta para sábado, pontinha da antena radar 97.8. Sempre que quiser saber novidades sobre a radar em blogradar.blogspot.com. As iniciais desta hora complementar entregues há pouco a Guy Barker, Righteous Queen, e a dois títulos de Sandy Denny do seu Best of No More Sad Refrains. Este que acabaram de ouvir, The Quiet Joys of Brotherhood, e o sempre inesquecível Like an Old Fashioned Waltz. Red and violets are blue, primroses pale on a velvet green hue. Warm summer days by cool waterfalls, like the music we hear, those things we de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. O uivo da resistência. É hora complementar de sexta para sábado na pontinha da antena Radar. Daqui a pouco. Escassos 20 minutos, disparate, 10 minutos a Boomerang, ainda com John Martin. Entretanto, please welcome British Sea Power. Nas soltas, o regresso às soltas de Viriato 25, The Great Squaw.

so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. So last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Oh. Cláudia Duarte é uma fada do lar e música a música deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Casa Cláudia aparece imediatamente a seguir ao final de Viriato 25 nesta noite de sexta para sábado. A não perder. Folgam os espíritos. Semana cumprem-se duas de dedicatória ao quadro pelo CD dedicado aos 40 anos da carreira de John Martin, o álbum, o quadro do álbum do genérico Ain't No Saint, tirando uma pequena interrupção que aconteceu exatamente há 8 noites atrás com a entrevista a Ana Cristina Ferrão, Rui Vasco, Álvaro Rosendo e Rui Charuto, a propósito da reedição de Conta-me Histórias, biografia do Chutes e Pontapés. Hoje iniciamos, à beirinha do final da segunda semana, a viagem pelo terceiro CD, dedicado a John Martin, e logo com um dos seus temas mais emblemáticos, se quisermos esquecer por momentos, Solid Air. Falamos de Bless the Weather. Right. I used to lead this very drug-crazed existence. Right, well, I mean, I used to. But anyway, I mean, you know, it was really out of order at one point. I lived in Hampstead, right, because I was making a few, but I'd made a record, you know. Superstar, gone to the head, right? Moved to Hampstead, all diamond-studded poodles, all that caper. Life took on a very circular aspect. Do you know what I mean? Like I used to go out at, you know, I used to get up about 1, and geezer would come out and get you smashed, and you go out to the pub about 2 and get smashed, and I'd come back, you know, sit and watch the horse racing and fuck around with the colours. Right? Get, I mean, not really, right? Smashed, like, smashed her and smashed her, right? And then, oh, good lord, they're open, right? Out to the pub. Come back, geezer comes around. Listen, remember that half ounce I promised you last week? Right, nice one, right? Get to bed about 5 o'clock, up the next day, 12 o'clock, same scene, right? Circles and so on. Right? Never used to look up, always too smashed, right? Rain, shine, don't matter, right? It's water off a duck's back. Anyway, moved to Hastings. Oh, the weather. Oh, can't believe it. Anyway, right. blessed the weather with a little bit of, as is the festival, I thought I better get a bit intellectual, so there's an intellectual guitar bit at the beginning, right, just to show you that I am sensitive. And then there's a song about being jealous, right, and then there's another sensitive bit. And then you all clap when we get on to the next bit, right? Here we go, hold on. Me Cause in ending tears you're winning line after line at a loader just to watch her cry. Time after time I load her just to watch it down. There's the weather run you tell me. There's the storm that takes your home. There's the weather run you tell me. There's the storm that takes your home. Relatively, well, it's a new one. First time ever in public, it's a bit nervous. It's, I'll tell you what it's about if you don't understand the words, because I do mumble a bit now and again, right? It's about trying to be a scholar and a gentleman in a society which is really, you know, based on who can stab the other geezer in the back fastest. Do you know what I mean? Eh? I'm speaking Scottish, I ain't, I'm fucking sorry, right? Get a message, right? Here I am, right? Well. this bit. Frere Jacques, Frere Jacques. Tomez-vous. Right, multilingual. Escassos 14 minutos para a 1 da manhã, à altura em que terminamos a dupla hora de Viriato 25. Um boomerang com John Martin, Ain't No Saint. Entramos hoje no disco número 3 da edição de 4, onde ouvimos por completo a entrega ao vivo e inesquecível da Blast the Weather. Esta era uma das fases bem dispostas de John Martin e do seu grande amigo e fundamental músico em determinada fase da carreira, o contrabaixista Danny Thompson. Deixamos o resto para a semana. Há mais para se ouvir ainda na edição de hoje de Viriato 25, Noite Dentro na Radar, inclusive uma rubrica fixa a cumprir-se um pouquinho mais tarde, que é na Ponte da Língua, onde se acompanha na própria voz Jack Kerouac. Keep this frequency clear! Cool Hypnoise, também nos sons finais do Open na ponta final de Viriato 25. Fado Cascavel. Tu volta às soltas, Viriato 25, Noite Dentro na Radar, Cool Hypnose, Fado Cascavel. Outra saliência para a produção nacional recente, Jamboree Park at the Milky Way, The Weatherman. David Bowie, Rufus Wainwright e muitos outros, juntos num disco por uma causa, ajuda às crianças vítimas da guerra. War Child Heroes, uma compilação sem precedentes que reúne versões de temas dos maiores nomes da música entregues à nova geração. War Child Heroes, um disco radar. Todos os lucros provenientes da venda deste CD serão entregues à organização War Child. É a rubrica que finaliza Viriato 25, de segunda à sexta-feira, também de terça a sábado, se quiserem, entre as 23 e a 1 da manhã, pontinho da antena radar. Chama-se Na Ponta da Língua. Apropriadamente, esta semana usamos certos de um álbum de genérico Poetry for the Beat Generation, assinado Jack Kerouac e com acompanhamento musical de Steve Allen. Vamos interromper esta série dedicada a Jack Kerouac, porque vai continuar a ser dedicada a Jack Kerouac, mas com protagonistas diferentes, Tiago Gomes e Todd Rips, numa adaptação nacional de On the Road, o célebre livro de Jack Kerouac, que praticamente inventou a ideia do papel contínuo. Mas já lá vamos para a semana. Ah, para não interromper os artistas, deixamos o desejo de um bom fim de semana. Aproveitem bem a lua cheia. Procuramos desvaradamente o disco dos Kinks, o álbum Sleepwalker, que tinha o tal It's Just Another Full Moon. Seria vinil, teríamos que passar ainda para o sistema digital. Não o conseguimos, guardamos para uma próxima, porque há sempre uma outra lua cheia. Bom fim de semana. Take care. Her cradle out, upside down any old time. You can also let the moon fool you with imaginary orange balls of blazing imaginary light in fright, as eyeballs, hurt and foregathered, wink to the wince of the seeing of a little sprightly ote, which projects spikes of light out the round smooth blue balloon, ball full of mountains and moons. Deep as the ocean, high as the moon, low as the lowliest river lagoon, fish in the tar and pull in the spar. Billy the Bud and Hanshan Emperor and all wall moon gazers since Daniel McCree, Yeats see. Gaze at the moon ocean marking the face. In some cases, the moon is you. In any case, the moon. I'd rather be thin than famous. I don't want to be fat. And a woman throws me out of bed calling me Gordo. And every time I bend to pick up my suspenders from the Davenport floor, I explode loud, huge grunto and disgust everyone in the familio. I'd rather be thin than famous, but I'm fat. Paste that in your Broadway show. Radar.